Com 29 votos sim, na análise em primeiro turno, a proposta retorna à ordem do dia nesta quarta-feira, hoje, dia 10, e depende da confirmação do plenário, então. O Mauro Bobato é o autor da boa ideia, excelente ideia, né? Ele é do PP. Esse polo gastronômico, ele diz, na região sul, a gente torce que seja uma referência, que seja um grande avanço, talvez um piloto para novas intervenções, então, né? Curitiba hoje já conta com 8 polos gastronômicos, da Itupava, né? Do Alto Juvevê, da Avenida Salgado Filho, de Santa Felicidade, do Água Verde, da região norte, da Alameda Prudente de Moraes e do Piti Batel, né? Todos eles têm a sua lei, aquela coisa toda foi aprovado, ninguém está fazendo nada fora do que diz aí as quatro linhas da lei, né? Então, eu acho uma grande ideia, o Bobato está montado a cavalo na razão, porque vai favorecer a população do bairro do Pinheirinho, da Nicola Pelanda, que eu conheço muito bem, família Gabardo, aquele pessoal todo, não é? E até o próprio Condor nasceu ali também, né? O próprio supermercado Os Condor, né? Nasceu ali também como um açougue a princípio e hoje é uma das redes... É uma rede das mais fortes do estado do Paraná e do Brasil, viu? Então, tomara que dê certo e a coisa possa acontecer, oferecendo serviços, oferecendo empregos, oferecendo o conforto para quem mora no Pinheirinho, para poder degustar uma comida ou algo diferenciado, né? Então, é assim que a coisa vai funcionar. E tomara que dê certo, sim, porque vai fornecer uma série de empregos, vai evitar que o cidadão saia do Pinheirinho para qualquer outro lugar para dar alimentação à sua família, né? Final de semana, aquela coisa toda, durante a semana. Então, esse polo gastronômico tem o nosso apoio com certeza absoluta. 9:59, nós vamos ao intervalo comercial e eu volto já dizendo a você que o programa Augusto Canário também tem a gentileza da Funerária Paranaense, que é Funerária 24 horas, funeral preventivo, sem limites de idade, sem carência, atendimento a nível nacional, aéreo e terrestre, tem floricultura, coroa de flores, para o momento mais difícil de sua vida. A Funerária Paranaense está ao seu lado. Agora é preciso que você converse com o pessoal da funerária. 3222-7020, ela estará com você com certeza absoluta. 3222-7020. Ligue a hora, ligue já, mas pegue o telefone e já converse com o pessoal e feche um plano para você e para sua família, porque todos nós teremos o mesmo destino com certeza absoluta. Você está ouvindo o programa Augusto Canário. Oferecimento imprimeadesivos.com.br Ibana Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Paz no trânsito, começa por você. Tudo que o governo do Paraná faz pelo estado, você ouve aqui. No Notícia Boa, Paraná! Economia do Paraná cresce o dobro da média nacional em 2023. Crescimento de 5,8% é maior do que o da China. É o Paraná arrebentando. E no programa Asfalto Novo, Vida Nova? Tem mais entrega. As obras já começaram em 41 cidades do Paraná. E em outras 50 cidades, as obras começam em breve. Um mega investimento. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Atenção, moradores da cidade de Cerro Azul. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Cerro Azul, nas estradas Barra Bonita-Santo e Lajeado-Barra Bonita, A interrupção vai ser no dia 15 de abril, das 11h15 da manhã até as 6h15 da tarde. O desligamento é para a realização de serviços de rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. A Imprime Adesivos, Etiquetas e Rótulos tem o maior parque gráfico do sul do país. Uma equipe completa para destacar seus produtos no mercado. Com quase 40 anos, a Imprime conquistou as melhores marcas do mercado. Imagine seus produtos com rótulos e etiquetas da Imprime. Um espetáculo! Conheça a Imprime através do nosso site imprimeadesivos.com.br e torne isso realidade. Etiquetas adesivas personalizadas, rótulos, comunicação visual, design gráfico, banners, lonas e faixas. A Imprime Adesivos destaca seus produtos, impulsionando suas vendas. Coloque no coração de sua empresa esta marca. Imprime Adesivos e transforme sua marca, seus produtos, em um espetáculo. Entre em contato pelo site imprimeadesivos.com.br ou ligue 041-3302-3535. 3302-3535. Ei, motorista, já imaginou riscar a roda do seu carro? Que chato, né? Mas não se preocupe, na Havana nós temos a solução para você. Consertamos e pintamos sua roda, deixando ela novinha em folha. E tem mais, toda a linha de pneus Goodyear, com preços especiais para você rodar com segurança e qualidade. Consulte agora mesmo pelo nosso televendas pelo WhatsApp 41-3314-9900, 3314-9900. Vem pra Havana, sua revendedora oficial Goodyear. Paz no trânsito. Começa por você! Esta é para quem quer economizar. Se a sua empresa gasta a partir de R$7.000 por mês em energia elétrica e faz parte do Grupo A, ligado à rede de alta tensão, você poderá economizar até 35% na conta de luz. Venha falar com a Copel. É simples. Além de ter controle total sobre os seus gastos, você reduz custos e pode focar no que interessa, crescer. Acesse o site copelmercadolivre.com e calcule o seu desconto. A Copel garante energia com economia para a sua empresa crescer. Copel, pura energia. A Churrascaria Blumenauense é a primeira a servir espeto corrido do Brasil. Serve as melhores carnes: picanha, alcatra, maminha, costela, codorna, cupim, granito, asinha, entre outras. É dona de uma alimentação preparada com tempero de bom gosto, incluindo inúmeros pratos quentes e saladas. Desde 1962, sendo a primeira a servir espeto corrido do Brasil, a Churrascaria Blumenauense mantém o alto padrão de seu cardápio e a tradição do bom atendimento. A Churrascaria Blumenauense é uma casa de fazer amigos. Churrascaria Blumenauense, BR-116, após o Santa Mônica Clube de Campo, em direção a São Paulo. Faça sua reserva para momentos especiais. Ligue 3675-6769 com o Clóvis. A Churrascaria Blumenauense também é hotel com apartamentos de muito bom gosto. Blumenauense, a primeira churrascaria a servir espeto corrido do Brasil. Seja bem-vindo e bom apetite! Funerária Paranaense. Funerária 24 horas. Funeral preventivo, sem limite de idade e sem carência. Atendimento nível nacional, aéreo e terrestre. Floricultura e coroa de flores. Funerária Paranaense. Telefone 41-3222-7020. 3222-7020. Tudo que o governo do Paraná faz pelo estado, você ouve aqui. No Notícia Boa, Paraná! Economia do Paraná cresce o dobro da média nacional em 2023. Crescimento de 5,8% é maior do que o da China. É o Paraná arrebentando. E no programa Asfalto Novo, Vida Nova? Tem mais entrega. As obras já começaram em 41 cidades do Paraná. E em outras 50 cidades, as obras começam em breve. Um mega investimento. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. A melhor comida em Matinhos, no nosso litoral paranaense, está no Restaurante Mariscão. Frutos do mar, moqueca de peixe, casquinha de siri, peixe grelhado, peixe à milanesa, fritas e camarão. Experimente o prato típico da casa, o caiçara. Uma delícia! O brasileirinho, o prato tradicional, peixe, fritas, feijão, arroz, salada, com opção de carnes e vegetariano, mignon à parmegiana e a deliciosa tainha recheada. Frutos do Mar é a especialidade do Mariscão. Restaurante Mariscão, Rua Roque Vernalha 210, no centro de Matinhos. Fone 3453-1413. Restaurante Mariscão, faz a comida mais gostosa para você e sua família. Uma delícia! A Copel tem uma boa notícia para você, pequeno e médio empresário. Se a sua empresa consome a partir de R$7.000 por mês em energia elétrica e está no Grupo A, que é o grupo ligado à rede de alta tensão, você pode entrar no Mercado Livre de Energia e economizar até 35% na conta de luz. Venha falar com a Copel, acesse o site copelmercadolivre.com e calcule o seu desconto. A Copel garante energia com economia para a sua empresa crescer. Copel, pura energia. Cemitério Ecológico Jardim da Colina. Sepultamento imediato. Jazigos familiares de uso perpétuo. Sem carência, sem limite de idade e sem a necessidade de adicionar dependente. Pagamentos facilitados. Cemitério Ecológico Jardim da Colina. Telefone 41-3222-7020. 3222-7020. Atenção, moradores de Mandirituba. A Copel informa que o município terá o fornecimento de energia elétrica temporariamente suspenso nas estradas Lagoa dos Ferreiras e Principal da Lagoa dos Ferreiras. A interrupção vai ser no dia 15 de abril, das 10 da manhã até 4 horas da tarde. Repetindo, interrupção de energia nas estradas Lagoa dos Ferreiras e Principal da Lagoa dos Ferreiras no dia 15 de abril, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede e, em caso de mau tempo, poderá ser cancelado. Ei, motorista, já imaginou riscar a roda do seu carro? Que chato, né? Mas não se preocupe, na Vana nós temos a solução para você. Consertamos e pintamos sua roda, deixando ela novinha em folha. E tem mais, toda a linha de pneus Goodyear com preços especiais para você rodar com segurança e qualidade. Consulte agora mesmo pelo nosso Televendas, pelo WhatsApp 41-3314-9900, 3314-9900. Vem pra Vana, sua revendedora oficial Goodyear. Paz no trânsito. Começa por você! Dez e nove. Voltamos a apresentar programa Augusto Canário. Oferecimento imprimeadesivos.com.br. Ibana Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Paz no trânsito, começa por você. Agora 10 minutinhos já passam das 10. Jonas Moreno, como vai ficar o tempo nas principais cidades do estado, por gentileza? E logo após você, eu quero trazer aqui o governador do estado do Paraná, numa entrevista em que ele prestou, avisando que ele estaria na inauguração ontem da nova unidade da Votorantim em Itapiruçu, na região da Grande. Já já então você toma conhecimento da palavra e vai ouvir o nosso governador falando sobre esta inauguração. 10 e 10 agora, Jonas Moreno, vamos lá. Agora no programa Augusto Canário, a previsão do tempo. Oferecimento Vana Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Paz no trânsito, começa por você. Muito bem, falando de tempo e temperatura, começando pela capital do Paraná, que amanheceu com o tempo fechado hoje, conforme era a previsão, e deve permanecer assim durante esta quarta-feira. A mínima foi de 17, a máxima não passa de 25 graus em Curitiba. Neste momento, aqui no Pilarzinho, 20 graus e 3 décimos é a temperatura, 84% a umidade relativa do ar. O vento sopra a 3 km horários. A quinta e a sexta-feira deve ser igual a hoje, o tempo deve ficar fechado. não deve chover, mas também o sol vai aparecer, se aparecer muito timidamente sobre a capital paranaense. Amanhã a mínima será de 18, máxima 24. Na sexta a mínima 18, máxima também de 24 graus. O sábado e o domingo deve ser de sol entre nuvens pela manhã e sempre pancadas de chuva no final da tarde. No sábado, mínima deve ser 18, máxima 25. E no domingo, um pouquinho mais frio, mínima 18, máxima não passa de 23 graus na capital. Daqui vamos ao interior, começando por Londrina, onde o tempo está fechado também. Permanece assim durante toda esta quarta-feira, não deve chover. Mínima de 19, máxima chega a 29 graus. E neste momento, 23 graus e 3 décimos é a temperatura, com 93% de umidade relativa do ar. Velocidade do vento, 10 km horários. Quinta e a sexta deve ser de tempo nublado também, sem sol, mas não deve chover. Amanhã, mínima de 19, máxima 30. Na sexta, mínima 20, máxima 30 graus. Sábado e domingo, sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva no período da tarde. Sabadão, mínima 20, máxima 30. Domingo, mínima 21, máxima não passando de 24 graus. Esfria bastante no domingo lá na região de Londrina. De Londrina até a cidade Canção, Maringá, com tempo bom nesta quarta-feira, o sol está brilhando e deve permanecer assim até o final do dia. Não há previsão de chuvas, mínima foi de 20, máxima chega a 30 graus. Neste momento em Maringá, 26 graus e 5 décimos é a temperatura, 78% a umidade relativa do ar, velocidade do vento, 7 km horários. Quinta e sexta de tempo nublado, né? O sol não deve aparecer, mas também não deve chover. Na quinta-feira, mínima 20, máxima 31. Na sexta, mínima 22, máxima também de 31 graus. No sábado, sol pela manhã, pancadas de chuva à tarde, mínima 22, máxima 31 graus. E no domingo, deve chover durante o dia inteiro, com a mínima de 22, máxima chegando a 26 graus em Maringá. Da cidade Canção, a gente chega até os Campos Gerais e Ponta Grossa está com tempo parcialmente nublado na manhã desta quarta-feira. Não deve chover hoje, mínima foi de 16, máxima chega a 26 graus. Neste momento, 23 graus é a temperatura, 81% a umidade relativa do ar. O vento sopra a 5 km horários. Quinta, sexta e sábado, o tempo deve ficar fechado, o sol não aparece, mas também não há previsão de chuvas. Amanhã, mínima 18, máxima 26. Na sexta, mínima 18, máxima também de 26. No sábado, mínima 18, máxima 25 graus. O domingo deve ser de chuva durante todo o dia, com mínima de 19, máxima não passando de 23 graus nos Campos Gerais. De Ponta Grossa até Cascavel, o tempo amanheceu fechado, permanece assim hoje, sem sol, mas não deve chover. Mínima foi de 19, máxima chega a 28. Neste momento, 26 graus e 4 décimos é a temperatura, 73% de umidade relativa do ar, o vento soprando a 12 km horários. A quinta e a sexta deve ser de tempo também nublado, o sol não aparece, mas não há previsão de chuvas. Amanhã, mínima 21, máxima 28. Na sexta, mínima 21, máxima também de 28 graus. No sábado, sol pela manhã, pancadas de chuva no período da tarde, mínima 21, máxima 27 graus. O domingo deve ser todo chuvoso durante todo o período, com mínima de 21, máxima 27 graus em Cascavel. De Cascavel até Foz do Iguaçu, como será que está a fronteira? Bom, está com o tempo fechado, permanece assim durante toda esta quarta-feira. Mínima foi de 23, máxima chega a 30 graus, o sol não aparece, mas também não há previsão de chuvas. Neste momento em Foz do Iguaçu, 27 graus e 2 décimos é a temperatura, 73% de umidade relativa do ar. Velocidade do vento, 9 km horários. A quinta e a sexta deve ser igual a hoje, com o tempo fechado, sem a presença do sol, mas também não chove. Amanhã, mínima de 23, máxima 29 graus. Na sexta, mínima 23, máxima 31. O sábado deve ser de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. O mesmo acontecendo no domingo. No sábado, mínima 24, máxima 27. No domingo, mínima 23, máxima de 28 graus em Foz do Iguaçu. De lá a gente chega a Guarapuava. Tempo também fechado. O sol não deve aparecer nesta quarta-feira, mas não há presença de chuvas como previsão. Mínima de 16, máxima chega a 25 graus. Neste momento, 23 graus e 1 décimo é a temperatura, 79% a umidade relativa do ar, velocidade do vento, 9 km horários. Assim como hoje, quinta, sexta e sábado, dia sem sol lá na região de Guarapuava. O sol não aparece, mas também, por enquanto, não chove. Amanhã, mínima 16, máxima 25. Na sexta, mínima 17, máxima 25. No sábado, mínima de 17, máxima também de 25 graus. O domingo deve ser de muita chuva e a temperatura dá uma ligeira baixada. a mínima de 19, máxima chegando aos 22 graus em Guarapuava. De lá para fechar aqui, Paranaguá, litoral do estado do Paraná, amanheceu com o tempo parcialmente nublado hoje, não deve chover, mínima de 21, máxima chega a 27 graus neste momento, 26 graus e 7 décimos é a temperatura, 75% a umidade relativa do ar, a velocidade do vento está em 4 km horários. Na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, todos os dias no litoral, com sol pela manhã e pancadas de chuva no final da tarde. Amanhã, mínima 22, máxima 26. No sábado, na sexta, mínima 22, máxima 26. No sábado, mínima 22, máxima 27. E no domingo, mínima 23, máxima chega a 26 graus no litoral. Esta foi a previsão do tempo, com a colaboração do Cimepar para o programa Augusto Canário, num oferecimento da Bana Pneus. Já imaginou alguém riscar a roda do seu carro? Puxa vida, que chato. Você cuida do seu carro com muito carinho, de repente dá aquele riscão ali feio. Mas não se preocupe, porque a Bana tem a solução para você. A Bana pinta e conserta a sua roda, deixando novinha em folha. Além disso, já tá meia vida aquele pneu, tá na hora de trocar. Aproveita, já que você vai consertar sua roda, já troca o pneu também, porque os pneus Goodyear, pneus de categoria internacional, inclusive que estão até na Fórmula 1, estão com preço muito especial na Bana. Aproveita lá e saia com seu carro rodando com segurança e qualidade. Mas é claro que a Bana não é só pneus, a Bana faz um check-up completo no seu carro, conserta todos aqueles defeitinhos e você sai com seu carro rodando macio, com a certeza de estar dirigindo com segurança. E a Bana, para sua comodidade, pode você marcar também a sua visita até pelo WhatsApp. Fala, ó, eu quero levar meu carro quarta-feira, tem hora? Tem. Então, liga pro WhatsApp, manda um WhatsApp para a Bana agora, já agenda sua visita para fazer aquele conserto especial no seu carro. 33-14-99-00, a Bana tem 9 lojas para atender você em toda a nossa região. E lembre-se sempre que a paz no trânsito começa por você. É com você, Augusto. Ok, obrigado, Jonas Moreno. 10 horas e 18 minutos. Agora quero agradecer aqui ao Neudir e a Lourdes pelo chimarrão gostoso ontem à tarde em sua residência. E depois que eu saí do hospital visitando o Paulo Cheiroso, fui até a churrascaria Bela Vista, almocei, a Bela Vista não, a Blumenauense, né? Fui até a Blumenauense e de lá fui fazer uma visita pro meu amigo, meu irmão, o Neudir, e a minha querida amiga, Dona Lourdes, né? Tomamos um chimarrão, batemos um papo, recordamos os bons 40 anos atrás e aí conversamos bastante. Obrigado, Neudir. Obrigado, Lourdes. Beijo a todos aí da família, viu? 10 horas e 18 minutos, 10 e 18. Olha quem estará conosco aqui no dia 16 agora, às 9 horas da manhã. O secretário da Justiça e Cidadania, o Santim Roveda, ele vai falar das ações da Secretaria dos Imigrantes, do PROCON, o Programa Socioeducacional, o SENSE. Então você não pode perder a entrevista com o Santim Roveda, que é o secretário da Justiça aqui no estado do Paraná. Então amanhã, dia 16, melhor dizendo, às 9, aqui você vai ter um bate-papo e vai tomar conhecimento das coisas que acontecem na justiça, no governo estadual. 10h19 agora, 10h19, nós temos mais alguma coisa aí, Jonas, com relação... Eu estou mais perdido que cego em tiroteio. Bom, nós aqui temos agora a matéria do governo do estado e a nossa querida nutricionista para falar aí sobre o chuchu. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar o chuchu no ar? Já são 10h20 e depois, logo depois do chuchu, vamos trazer o governador do estado do Paraná para falar sobre a inauguração da nova usina de cimento em Itaperuçu. Minha querida Vanessa Vieira, venha no programa e conte para nós como é a vida e como ele poderá ser usado, porque o chuchu é uma planta que dá em qualquer lugar, e a gente fala que dá mais que chuchu na serra, né? Assim, né? Num tom de brincadeira. Mas a grande verdade, o chuchu é uma bênção. Vamos saber por quê? Bom dia, Vanessa. Bom dia, boa quarta-feira. Oi, Canário, tudo bem? Como é que você está? Bom, hoje eu vim aqui para falar de uma hortaliça, de um legume que as pessoas dizem que não tem graça alguma. Semana passada já falamos da berinjela, tem muita gente que não gosta de berinjela, talvez até por não saber preparar de uma forma que fique gostosa, que fique saborosa. Então, a gente falou da berinjela, hoje eu vim falar da importância e dos benefícios de consumir o chuchu. Bom, o chuchu, ele é uma hortaliça muito versátil, a gente pode utilizar em saladas, em sopas, até mesmo em sucos, você pode misturar ele com outras frutas, ele tem bastante água, a gente pode consumir nos caldos, nas sopas, né? E um detalhe importante que talvez as pessoas nem saibam, porque o chuchu pode ser consumido em receitas doces. Sim, canário, pode ser consumido em receitas doces também. Uma propriedade muito importante do chuchu é que ele é muito anti-inflamatório. Então, se você tem problemas inflamatórios, respiratórios recorrentes, o chuchu é um excelente aliado, né, nesses processos inflamatórios. Outra coisa, para você que quer perder uns quilinhos, que está fazendo dieta e sente muita fome, colocar chuchu em maior quantidade no seu cardápio contribui muito para a perda de peso. Sabe por quê? Porque o chuchu tem muita água. Então, com isso, torna-se um legume com baixo valor calórico. Só para você ter uma ideia, um chuchu inteiro tem aproximadamente 38 calorias. É menos calórico que uma maçã. Então, se você acrescentar ele refogadinho com uma carne ou com um franguinho ou em formato de salada na sua refeição, no seu dia a dia, eu estou te garantindo que você não está sobrecarregando o seu cardápio em calorias. Mas precisa cuidar das outras coisas que você põe no cardápio, né? Não é só colocar chuchu, tem que colocar os nutrientes que são importantes para que você consiga manter o seu dia a dia. Mas em processo de emagrecimento, o chuchu é excelente, assim como o mamão, assim como o melão. O melão, por exemplo, é uma fruta muito semelhante ao chuchu. Tem baixo índice calórico e muita água. Então, ó, a dica de ouro, hein? Coloque chuchu na sua dieta se você quer perder peso. Outra coisa importante é que o chuchu, ele é muito rico em folato. O folato, ele é uma vitamina solúvel em água, que é essencial para a fertilidade feminina. Então, olha só, se você quer, pretende engravidar, tá com querendo, né, ter um bebê, passe a acrescentar chuchu na sua refeição, no seu cardápio, porque as vitaminas que contém nele ajudam muito na sua fertilidade. Outra coisa importante em relação ao chuchu é que ele é fonte de resistência. O chuchu também é conhecido por conter potássio, que é um tipo de eletrólito, né, que é útil como fonte de resistência no nosso corpo. O conteúdo de potássio que a gente tem é 125 miligramas de potássio por 100 gramas de chuchu. Então, se você faz exercício físico, se você tem o hábito de se exercitar bastante, o chuchu ajuda também a que você tenha mais resistência muscular. O chuchu previne o envelhecimento precoce, porque é rico em flavonoides, porque é rico em vitamina do complexo B. Então, olha, ele é super versátil, a gente já falou que ele ajuda na fertilidade, que ele ajuda no processo de emagrecimento, no envelhecimento precoce, ajuda a reduzir colesterol. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham essa preocupação, sabe, canário, em variar o seu cardápio, em experimentar novos alimentos, né? Às vezes, eu só como tomate, eu só como alface. Você precisa melhorar, você precisa diversificar o seu cardápio. Quanto mais vitaminas, quanto mais nutrientes minerais, quanto mais nutrientes você consumir, mais saudável você vai ser, mais saúde você vai ter. Então é importante sempre variar, comer bastante fruta, comer bastante legumes, ter um prato sempre colorido, por exemplo, uma folha e dois, três tipos de legumes, mais um legume cozido. Uma pergunta, quando as pessoas perguntam, quando a gente aquece ou quando a gente cozinha, né, os vegetais, a gente perde o valor nutricional? Todo o alimento que você submete a calor, ele perde um pouco do valor nutricional. Mas uma dica legal é que você sempre aproveite a água do cozimento. Então, a água que você cozinhar o chuchu, a berinjela, o brócolis, abobrinha, couve-flor, não despreze essa água. Você pode utilizar para preparar um arroz, preparar um feijão, colocar o macarrão para cozinhar, porque aí esse nutriente que ficou na água, essas vitaminas que ficaram na água, elas vão ser absorvidas por esse alimento que você colocar. Então, procure não desprezar a água do cozimento dos legumes. Tente sempre aproveitar em alguma outra preparação, tá bom? Então, assim, a minha dica de hoje é que vocês mantenham hábitos alimentares saudáveis, que vocês procurem diversificar o máximo possível a quantidade de legumes e frutas que você consome no seu dia a dia. A questão do doce, né, do chuchu, dá para se preparar alguns doces, assim como a abóbora também, a gente prepara alguns doces com abóbora, com a batata doce. Então, é muito importante a gente usar criatividade. O chuchu também, ele tem muita vitamina C. A gente acha que só... a gente pensa em vitamina C, pensa em laranja. Não, chuchu também tem vitamina C e é um antioxidante importante para a nossa saúde, né? Previne o colesterol, as doenças cardiovasculares. A vitamina C é excelente para a prevenção do câncer também. Então, consuma mais vegetais, pratique atividade física, beba muita água e cuide da sua alimentação. É a minha dica de hoje. Não despreze o coitadinho do chuchu e tenha uma excelente quarta-feira. Canário, um beijo para você e para todos os ouvintes da rádio e a gente vai se falando. Ok, obrigado, Vanessa. E se você precisar falar com ela para tirar mais dúvidas sobre o que ela falou agora aí no programa, no Sua Saúde no Prato, você deve ligar no 99680-1377. Repito, 99680-1377. Pois bem, eu não sei se você que está me ouvindo aí já fez esse teste, mas a minha mãe, ela quando cozinhava o feijão, ela colocava o chuchu para cozinhar depois do feijão quase cozido, né? Ela colocava o chuchu também e era uma mistura deliciosa. Então dá para você fazer uma série de pratos com o chuchu e eu não sabia que ele tinha tantas qualidades a oferecer ao meu bonito corpo aqui e ao seu também. Então vamos usar o chuchu aí sim, viu? 10 horas e 28 minutos, 10 e 28. O governador do estado do Paraná esteve ontem em Itaperuçu e nesta cidade da Grande, esta cidade que aumenta agora um pouco mais o número de empregos e tal, porque tem uma nova unidade da Votorantim na Itaperuçu, e o governador foi até lá para a inauguração desta nova fábrica. Quem é que traz a matéria, meu caro Jonas Moreno? Vamos até a Agência Estadual de Notícias e quem traz a matéria é o repórter Gabriel Ramos. Então, ouçamos-los por fineza, porque são 10h29 agora. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou nesta terça-feira da inauguração da nova fábrica da Votorantim Cimentos em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. Com um investimento de R$ 145 milhões, a estrutura contempla as primeiras unidades da empresa no Brasil voltadas exclusivamente à produção de insumos agrícolas e à economia circular, com a destinação correta e sustentável dos resíduos da produção. Segundo Ratinho Júnior, a ampliação da operação da Votorantim no Paraná é mais um reflexo do bom momento da atividade econômica estadual. O Paraná foi o estado que mais cresceu no país, com 7,8%. Nosso PIB crescendo muito também, quase 6% de crescimento. E isso é geração de emprego na veia. É geração de emprego para o pai de família, para as mulheres, para os jovens. Nós estamos falando de uma planta que está sendo inaugurada aqui hoje em Itaperuçu, que vai atender a região metropolitana, de um investimento de R$ 140 milhões. O Paraná, ele tem se consolidado como o supermercado do mundo. Nós somos o maior produtor de alimentos do Brasil, em quantidade e variedade, e claro que boas empresas que trazem insumos que não prejudicam o meio ambiente, né, para a produção de alimento, isso é muito bom. A Votorantim desenvolveu um ramo especializado na gestão e coprocessamento de resíduos, chamada Verdera. A nova unidade em Itaperuçu vai ampliar a oferta de serviços para clientes na região. O local tem capacidade de triturar 48 mil toneladas de resíduos por ano, quase o triplo da atual instalada. Com área de 4.400 metros quadrados, o galpão é equipado com triturador de resíduos de última geração e um laboratório de análise e controle de produtos. Os resíduos tratados nessa planta serão transformados em energia limpa, com menor emissão de CO2 para a produção de cimento na fábrica da Votorantim, em Rio Branco do Sul. Em 2016, a empresa ampliou seu portfólio com um acréscimo de insumos agrícolas a partir da marca Viter, braço produtivo focado no calcário agrícola e outros produtos para preparo de solo para a agricultura. Atualmente, é a única com abrangência nacional neste segmento. De acordo com o CEO global da Votorantim Cimentos, Oswaldo Aires, a empresa vai continuar investindo forte no Paraná. É um dia importante para nós, né? Esse movimento de investimento de 145 milhões de reais aqui no estado desenvolve nossos novos negócios. Então estamos bastante felizes e orgulhosos de prover soluções sustentáveis e valor compartilhado aqui no estado. Estamos criando por volta de 100 empregos diretos e indiretos e com mais investimentos por vir. Nós temos um plano de competitividade estrutural de 5 milhões de reais anunciado recentemente, dos quais 800 milhões fazem parte aqui do Paraná. Para o prefeito de Itaperuçu, Edilson Ruiz de Freitas, a atração de novos investimentos para a cidade contribui para melhorias para toda a população. Muito importante, né, essa retomada aqui dos serviços, hoje pela Votorantim Cimentos, trazendo mais emprego, trazendo mais renda, trazendo mais desenvolvimento para a cidade de Itaperuçu. Cidade essa que no Vale do Ribeiro é uma das mais pobres, assim, né? Porque hoje nós temos em torno de 31 mil habitantes aqui e poucos empregos. Então, reinaugurando essa empresa aqui, né, trazendo mais empregos, a gente fica muito contente. Além dos novos investimentos, o governo do estado também promove melhorias na infraestrutura da região, como a aguardada duplicação da Rodovia dos Minérios, obra que gira em torno de 700 milhões de reais. Repórter Gabriel Ramos. Obrigado, Gabriel. Esse é o estado do Paraná. Este é o governador que modificou completamente o estado do Paraná na sua liberdade de transmitir um governo aberto, limpo, honesto, sério e que está numa classificação perante outros estados além do limite. Isso é importante. Por isso que eu digo para você, eu sou paranaense com orgulho, pé vermelho, nascido em Mandaguari, na Estrada do Alegre, próximo ao Lombo da Égua. Eu venho do meio do mato com muito orgulho, mas mato do estado do Paraná. Por isso eu me orgulho do estado e do governador que cuida desse estado, fazendo com que as outras pessoas que moram, que não são paranaenses, mas que moram ou passam por aqui, sintam a mesma segurança que nós sentimos, nós paranaenses. Tá legal? 10 horas e 33 minutos. Olha, cada um fala o que gosta e pode escutar um monte de josta também, né? Lula dá indireta a Musk e diz que bilionário que faz foguete precisa usar dinheiro para preservar floresta. Não fala besteira, presidente. Ele diz ainda mais, ele vai ter que aprender a viver aqui, né? Em referência aí, falando ao dono do X, né? Ele não disse o nome, mas o pau está comendo. Estão mexendo com coisas que caixa de marimbondo ou mexendo a onça com vara curta. Sabe, eu acho que... Tudo bem, você tem a sua opinião, aquela coisa toda, mas será que o governo atual está preservando a floresta amazônica? Eu duvido. Não está, não está. 100% como ele diz, não está, não. Ih, para com isso, para com essa história. Então, cada um fala o que gosta e também vai escutar um monte de coisa, né? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Todo mundo tem o direito, né? Todo mundo tem o direito. Bom, agora o Toffoli também põe a Câmara sob pressão ao indicar julgamento sobre as plataformas após ataques de Musk. Ô, Toffoli, puxa o freio de mão e desce. Vocês não têm ideia quem é este homem. Você não sabe o poderio deste homem. Vocês falam coisas que não têm conhecimento dos fatos. A data ainda precisa ser marcada pelo presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro, primeiro procure saber quem é o Musk aí, né? Procure saber a vida dele, o que, que ele fabrica, o que, que ele faz, o que, que ele tem. Para não falar besteira, não jogar estrume no ventilador. Vamos parar com essa história. Vamos cuidar da nossa casa. Né? Oh, Moraes agora cita má fé e nega pedido do X no Brasil para se isentar de ordens judiciais. Puxa o freio de mão, Moraes. Você está pensando que você manda no Brasil, vai mandar no mundo? Ah! Procure saber quem é esse homem. Eu não estou defendendo o não, absolutamente. Mas vocês estão mexendo com coisa grande. E vocês não são tão grandes assim para mexer com coisas desse quilate. É? Procure se informar primeiro. Procure. Para saber o que tipo de vantagens nós, os brasileiros, estamos tendo com a atuação do Musk aí, com relação aí a técnicas e um monte de coisas. Procure saber primeiro. Ontem eu estava ouvindo um cidadão contando a vida do Musk. Olha, eu fiquei estarrecido. Eu fiquei com pena do Moraes, fiquei com pena do presidente, fiquei com pena. Falam besteira, não tem nem ideia daquilo que estão falando, sabe? 10 horas e 37 minutos, deixa eu dar um recado para você. Você está precisando dar aquele trato em seu carro? Habana Centro de Serviços Automotivos é a melhor do Paraná, tenha certeza disso. Habana é uma das maiores empresas do setor automotivo de Curitiba e região, com 35 anos de história e serviços prestados. A sua relevância é muito grande. A sua revenda oficial Goodyear de Curitiba e região, o seu Jair Bana, o Dudu, o filho do Jair Bana, e a equipe, eles prezam pela excelência em todos os serviços e produtos que dispõem para seus clientes. Aí me perguntaram no início desta semana, segunda-feira, Canário, por que você fala tanto na Habana? Porque a Habana confiou a sua empresa na Rádio Cultura. Ela confiou a sua empresa na fala do Augusto Canário, do Jonas Moreno, sabe, por isso eu tenho que dar valor a quem está junto conosco, e eu quero que você dê esse mesmo valor, viu, ouvinte, usando a Habana Pneus. Converse com o pessoal. O seu Jair Bana e a equipe prezam pela excelência em todos os serviços e produtos que dispõem para os seus clientes. Além de uma linha completa de pneus, a Habana é referência em manutenção automotiva, freios, suspensão, injeção eletrônica, correia dentada, enfim, tudo o que o seu carro precisa com a qualidade e confiança que você exige e merece. E tudo isso com um orçamento honesto, um check-up do seu veículo com transparência, priorizando sua segurança. O seu Jair Bana e sua equipe respeitam você com certeza absoluta. Por isso que eu tenho que respeitar a Bana Pneus no meu programa. Por isso que eu falo dela e falo bem. Porque eu falo daquilo que eu tenho certeza absoluta e quero passar a você a mesma confiança que eu tenho no seu Jair Bana, que é companheiro nosso há mais de 40 anos. Corre de carro, corria junto conosco, né? E até com o Zuanir Zonta, né? Dono do Condor, nós tínhamos um relacionamento muito bom e temos até hoje. Então eu tenho que prezar a quem faz e presta um serviço bom aos meus ouvintes. Então, avisando a você que reclamou de que eu falo de Habana Pneus, visite uma das lojas da Habana Pneus de Curitiba, você que está reclamando aí, tá? E também da região metropolitana, são 9 lojas. Entre em contato com a equipe 3314-9900, peça um orçamento, vai lá, converse com o pessoal, exija um boné da Habana Pneus, um boné como esse aqui, olha, aqui, sabe? Lá, o Canário mandou vir buscar aqui um boné. Eu quero fazer um orçamento, eu quero isso, eu quero aquilo, tá? Vem pra Habana. Paz no trânsito começa por você.

frutos do mar é a especialidade do Mariscão. Restaurante Mariscão, Rua Roque Vernália 210, no centro de Matinhos. Fone 3453-1413. Restaurante Mariscão, faz a comida mais gostosa para você e sua família. Uma delícia! 10h50. Voltamos a apresentar programa Augusto Canário. Oferecimento imprimeadesivos.com.br. Ibana Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Paz no trânsito, começa por você. Olha, ontem visitando meu amigo Neudir e a Lourdes, eu tive o prazer de abraçar a pequena Catarina de 3 aninhos de idade, abraçar e dar um beijo. Ô, loirinha linda, Catarina, um beijo pra você, que maravilha. Neudir e Lourdes, cuide bem dessa netinha, hein? Esta é uma joia rara. 10h51, olha aqui. O Evilásio Júnior vem com a sua segunda participação e vamos lá, Evilásio, venha e traga as notícias do esporte mundial. Para completar esta triangulação maravilhosa que fazemos todas as manhãs em minhas participações, a perfeita triangulação do rádio brasileiro com você na bela apresentação, Canário, eu nas reportagens. E o ouvinte do AM930, sempre de antena ligada, ouvido aberto, atento, para absorver as notícias verdadeiras que trazemos todas as manhãs na Rádio Cultura, para que eles possam se manter os mais bem informados do rádio brasileiro, eu retorno destacando Copa Sul-Americana e jogos que foram realizados na noite de ontem. Tivemos Argentino Júnior 0, Racing 3, Corinthians goleando o Nacional do Paraguai por 4-0, o Boca Juniors vencendo a primeira por 1-0 o Esportivo Trindense e o Atlético goleando o Desportivo Raio Zuliano por 6-0 e o Danúbio ficando no empate com o Esportivo Ameliano em 0-0. Hoje, 19 horas, teremos 2 jogos, Defensa e Justiça contra o Alice Red e o Fortaleza fazendo a segunda apresentação contra o Nacional de Potosí. Às 21h, 2 jogos, Internacional pegando o Deportivo Real Tunay e o União La Calera pegando a Universidade Católica. 21h30, Racing enfrenta o Bragantino. Às 23h, teremos Independente Medellín contra o César Vadeiro. Amanhã às 19h, Metropolitanos e Cuiabá se enfrentam, assim como Lanús e Deportivo Garciliaco. Nas 21h, teremos Coquimbo Unido contra o Esportivo Luquenho e Cruzeiro e Allianz Petroleira. E a última partida desta segunda rodada da segunda divisão do futebol continental é entre Delfim e Belgrano. Vamos falar da primeira divisão do futebol continental, a Taça Libertadores de América. Tivemos ontem as primeiras partidas da segunda rodada da primeira divisão do futebol da América do Sul. Estudiantes 2, The Strongers 1, Grêmio jogando em casa 0, Patito 2. O Grêmio perdendo a segunda na Copa Libertadores de América e se complicando nesta competição continental. Grêmio 0 e o Patito 2. O Libertad venceu o Deportivo Táchira por 3-0. Fluminense venceu o Colo-Colo por 2-1 e o Argentino Júnior empatou com o Universitário por 1-1. Hoje, às 19h, teremos 3 jogos. Atlético Mineiro enfrentando o Rosário, Cerro Porteño pegando o Allianz Lima e o Independiente Del Valle pegando o São Lorenzo. Independiente Del Valle e São Lorenzo do time do grupo do Palmeiras. O Peñarol às 21h enfrenta o Caracas. 21h30 nós teremos 2 jogos na noite de hoje, Augusto Canário, São Paulo e Cobressal, Flamengo e Palestino. Às 11 da noite, último jogo da quarta-feira, Barcelona e Talleres. Amanhã, 7 da noite, dois jogos. Bolívar enfrentando Milionários, LDU de Quito pegando o Botafogo, e o Botafogo precisando vencer, porque se perder mais uma, praticamente dá adeus à competição continental. 21 horas de amanhã, as duas últimas partidas desta segunda rodada. O Palmeiras enfrentando o Liverpool e o River Plate enfrentando ao Nacional de Medellín, ou melhor, o Nacional do Uruguai, nesta partida que fará o River Plate. São as partidas da Sul-Americana e também as partidas da Copa Libertadores de América desta segunda rodada, que teve início ontem e termina somente na noite de amanhã. E estas, meu caro Augusto Canário, as notícias do esporte em seu programa no dia de hoje. Quero marcar um encontro com você e com todos. 18 horas, eu retorno no AM930 da Rádio Cultura, no Jornal do JP, o melhor e mais completo programa jornalístico das noites do estado do Paraná no meio radiofônico, líder de audiência no horário. E amanhã, 9 da manhã, mais uma vez com você e com todos em seu programa. Compromisso marcado, agendado, assumido, reforçando o desejo de que tenhamos uma quarta-feira produtiva e abençoada. Eu digo até lá, meus queridos. Obrigado, Vilazo Júnior, e você não pode perdê-lo logo mais à noite no Jornal do JP, um apresentador fantástico e você conhece, você já sabe, né? Então, JP faz com que você continue sendo o ouvinte mais bem informado do Rádio Paranaense, tá bom? Começa às 18 horas em ponto. 10 horas e 57 minutos de maneira redonda. Olha, eu quero convidá-lo mais uma vez, porque é dia 16 agora, às 9 horas da manhã, estará conosco numa entrevista com o secretário da Justiça e de Cidadania, Santim Roveda, viu? Ele vai falar das ações da Secretaria dos Imigrantes, do PROCON, o programa socioeducacional. Então, dia 16, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado comigo e Santim Roveda, que é o secretário da Justiça, e vai dar explicações aí e orientações de como usar a justiça dentro de um padrão sério. 10 horas e 57 minutos, olha que tragédia, não? Um cadeirante que ainda não foi identificado morreu na hora após ser atropelado por um automóvel, por um carro, na noite desta terça-feira, dia 9. Agora, portanto, ontem, em um trecho da BR-277, em São José dos Pinhais, na região da Grande. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o atropelamento aconteceu quando o relógio marcava 21h45 no quilômetro 75 da rodovia sentido litoral do Paraná. O motorista do carro envolvido fugiu após o acidente. O homem teria sido arrastado após o atropelamento e morrido na hora. Que tristeza. Trata-se de um local escuro e as testemunhas e moradores pedem aos usuários da rodovia que entrem em contato com a Polícia Rodoviária Federal por meio do telefone 191 para repassar informações sobre o acidente, disse o agente da Polícia Rodoviária Federal, Leonardo D'Agostini, né? E eles também precisam de informações de pessoas que acompanharam o motorista que provocou o atropelamento. Não havia sido identificado, né? E a polícia agora está trabalhando, né, para saber aí e descobrir quem é e de que forma tudo isto aconteceu. O que nós sabemos é que o motorista fugiu do local, matando e arrastando o cadeirante. Agora, o cadeirante estava atravessando ou andando nesta rodovia sozinho? Não tinha ninguém para ajudá-lo a ser conduzido ao destino, não? Sabe, deixa a gente preocupado esse tipo de atitude, né? Agora, a covardia do motorista em abandonar o local é algo extraordinário, né? É uma covardia em cima de pares de calçados que não dá inveja a ninguém absolutamente. 11 horas de maneira redonda, Muitíssimo obrigado, Curitiba. Obrigado, região metropolitana. Obrigado, Paraná. E obrigado, Brasil. Obrigado, Jonas Moreno, a todos que participaram. E nós voltaremos amanhã, se Deus quiser e a Dona Justa nos permitir. E não esqueça, coloque a sua casa em ordem, porque teremos tempos difíceis na sequência. E não esqueça, queira você ou não, aceite você ou não, creia você ou não, Jesus vai voltar. Se prepare, porque ainda dá tempo. Um bom dia e até amanhã, amigos. Oi, bom dia, Brasil. Você ouviu Programa Augusto Canário. Oferecimento imprimeadesivos.com.br. Ibana Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Paz no trânsito. Começa por você. Quando o assunto é pagamento, mantenha a atenção para não cair em tentativas de golpe. Ao receber uma cobrança em nome da Copel, é muito fácil checar as informações. Tenha nosso aplicativo instalado no celular para acompanhar os débitos e o histórico de faturas. Você ainda pode emitir a guia para pagamento e solicitar serviços a qualquer hora e sem sair de casa. Assim você fica prevenido e longe de riscos. Copel. Pura energia. Atenção, moradores da cidade de Cerro Azul. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Cerro Azul, nas estradas Barra Bonita Santo e Lajeado Barra Bonita. A interrupção vai ser no dia 15 de abril, das 11h15 da manhã até as 6h15 da tarde. O desligamento é para a realização de serviços de rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. A APP Sindicato chega aos seus 76 anos com uma história escrita a muitas mãos. Nesta longa jornada, nada caiu do céu. Todos os direitos e conquistas dos professores e funcionários das escolas públicas do Paraná nasceram de grandes mobilizações e da luta organizada da categoria. Sozinhos não há como vencer. Juntos não há como perder. Faça parte dessa história, sindicalize-se. APP Sindicato, há 76 anos, em defesa da escola pública gratuita e de qualidade. ZYJ232, 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 11.3. Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman. E eu sou a Duaila Ledur. E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez. Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Mais um Cutucada no ar. Boa tarde para você que nos ouve pela mais livre de todas. Olá para você que nos ouve no Spotify ou no YouTube. Já sabe, né? Solta aquele likezinho, compartilha com os amigos e amigas e ajuda a gente a engajar esse programa. A gente não avisou, mas estamos aqui com Dili Ventura. Olá, olá, olá. Porque a gente achou que precisa de mais uns dois programas aí pra gente amarrar todas as pontas do que começou a ser dito. Então, bora falar de libido? Bora. Eu quero, Dili, antes que você dê uma posicionada sobre essa, do conceito dessa energia. Porque, fazendo uma breve pesquisa no Google, eu fiquei meio chocada. É. Com a quantidade de absurdos que a gente vê sobre libido. Sim. Porque as pessoas ligam muito libido a desejo sexual. E não é só sobre isso. Não, queria que você falasse um pouquinho mais. Acho que a ligação com o desejo sexual talvez seja a última que a gente precise fazer. É, ele faz um link, obviamente, mas na verdade a libido é o nosso desejo de viver. Né? É a nossa energia vital. Então, assim, A gente pode referenciar isso quando, digamos, uma mulher ou um homem, eles não têm mais ali a sua energia sexual latente, a gente pode observar que essa pessoa, ela está sem a energia para prosperar, para trabalhar, para viver. Força de ir atrás dos seus desejos. Né? Então, assim, mas a libido, ela foi resumida a sexo, mas não é. É a nossa energia latente vital. Sim. Né? É isso. É, e eu fiquei meio... Não fiquei surpresa, mas falei, meu Deus, sério. Porque é inteiro sobre... É, libido, falta de desejo sexual, falta de apetite sexual, e sabendo dessa informação mesmo, eu fiquei pensando, será que é por acaso que ligam libido com desejo sexual, e aí a falta de libido sempre cai na mulher? Sempre acaba caindo na mulher, e daí muitas vezes a gente tem, ouve-se a falácia que as mulheres não gostam tanto de sexo quanto os homens. Uhum. Mas na verdade não se compreende ou não se querem compreender que para chegar na libido feminina, é, a gente tem vários ativos até lá, tem vários caminhos até lá. Uhum. Então, por exemplo, um casamento que já está ali levemente fracassado, caminhando para tanto. Uhum. Né? Aquele parceiro que não faz o mínimo para se esforçar.